Eu vou falar do Arrow. Arrow. Que Arrow? Já que você foi o crossover, não foi? Sim, o episódio que Arrow tu tá falando, Edu? A série Arrow. Ah, o Arrow é muito nostálgico. Porra, legal. Velho, tem que ser coisa antiga. Você falou qualquer episódio. Meu Deus, Edu, porra. Eu não, dentro do Machinecast, eu não preciso dizer que o troço é antigo, caralho. Ai, ai, ai. O maluco, porra, maluco, 30 anos de Machinecast. Porra, né? Edu, né? Tu tá de sacanagem com a minha cara, Edu. O cara quer me falar de Arrow. Ah, não. Aí no Arrow, no capítulo 100, ele subia a escadinha com os peitoral dele aparecendo. Ah, que vergonha essa cara, rapaz. Você está embarcando na maior viagem nostálgica da podosfera. Machinecast. Pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue, bem-vindos ao 100º episódio do Machinecast. E aqui comigo hoje pela 100ª alguma coisa vez, Eduardo Filhote. Fala, galera. Que emoção estar aqui pela 100ª alguma coisa vez. E é isso aí, vamos rumando para mais centenas de vezes. É isso aí, Edu. Junto aqui conosco ele, Neilson Lopes. Se transformar em Super Saiyajin 2 pra ficar 100 vezes mais forte. Eita! Eita! Olha só, olha só. Junto aqui também ele, Flávio Azevedo. Fala, galera. 100 episódios é um sentimento muito especial. Oh. Ui! Olha só. E se tratando de ti, Flávio, quantos episódios é esse, o 100º? Pra mim? Ih, rapaz. não sabe. Uns cinco, por aí. Uns cinco, deve ser. Deve ter uns dez. Ah, eu olha cheguei só. No 80 e pouco, mas eu fiquei... eu cheguei no 88, 89 que eu cheguei, no 89. Nem sabe. 89. 87, cacete, porra. Menos 10 para o estagiário. Ai, ai, ai. Então, como eu fiquei fora de um. Ah, sim, isso diminui 3, então, tá certo. É, diminui 3 então. E agora ele, Ricardo Spider. Olá, habitantes. Então, sábado é de Lua, domingo é de Páscoa e a segunda é de desespero mesmo. Olha só. Segunda é um dia maravilhoso, cara. Sim. Eu costumo dizer que segunda-feira é o melhor dia da semana. Aí me perguntam, mas por quê? Ué, porque o dia mais distante da outra é segunda-feira. Pois é. Bom, pessoal, como vocês já devem ter visto aí, hoje nós vamos aqui comemorar um episódio muito mais simbólico e representativo, né, pra gente, do que propriamente um episódio com tema, que é o episódio 100 do Machinecast. Obviamente nós temos mais do que 100 episódios gravados e lançados, porém sem numeração, né? Mas com numeração chegamos aí ao episódio número 100. Espero que nós tenhamos, né, que na data da gravação até então a gente não sabe se a gente teve mensagens de ouvinte que a gente pediu aí nas leituras de e-mail e coisa e tal previamente. Se a gente vai ter mensagem, se a gente vai ter áudio, se a gente vai ter qualquer coisa, presente, depósito bancário, sei lá. A gente não sabe ainda. Né? Esperamos que sim. Então, conforme a gente vai falando no cast, os áudios e as mensagens aí vão sendo lidas. Ok? Então, vamos aí. Não é a 100ª, né? Vez que a gente vai falar os nossos recadinhos. Mas... vamos a mais uma vez a eles. É hora dos nossos recadinhos, não é, Edu? É isso aí, Team Blue. Então, galerinha, se você tem mais de 100 amiguinhos, com certeza você tá lá no Facebook colecionando amiguinhos. Então você vai encontrar a gente lá, ó. Junte-se a nós lá no facebook.com/machinecast ou no grupinho lá no facebook.com/groups/machinecast. Se você manda mais de 100 mensagens por dia... com certeza você está usando é o Twitter. Então, você pode mandar 100 mensagens para nós lá no nosso Twitter, que é o @machine_cast. Se você tem mais de 100 joguinhos ou quer jogar 100 joguinhos conosco, vai marcar a gente lá na Uvanista. Nosso perfil lá é o @machinecast. Agora, se o seu negócio é conversar com 100 pessoas ao mesmo tempo, achar tudo uma loucura, conversar tudo e ainda entender o palestrinha, então você pode se juntar ao nosso grupo do Telegram, que o link está aí na descrição. Bom, pessoal, já se vocês quiserem ajudar o MachineCast aí a propagar a palavra, que a gente possa continuar fazendo mais e mais episódios, quem sabe chegar no episódio 200, eu vou pedir para você que você compartilhe aí, indique para uma pessoa que você gosta, aquele episódio que você mais achou bacana, ou quem sabe mesmo esse episódio que você está ouvindo aí, ajuda a gente a compartilhar. E se você quiser fazer algo mais ainda, quando você for aí no jogo de futebol no final de semana, indica aí pro torcedor do lado, entendeu? A hora que gritar gol lá, você gol e escuta o MachineCast, entendeu? www.machinecast.com.br. Então é isso aí. Aproveita esse momento esfuziante aí de comemoração e indica o MachineCast pra ele também. Ok, ok. Pensei que o episódio 100 ia falar pra indicar pros 100 terras. Porra! Bom, pessoal, então vamos aí nos preparar para falar dos 100 episódios do Machine... Não, a gente não vai falar dos 100 episódios do MachineCast, mas a gente tem aí, né, algo para falar aí sobre episódio 100, certo? Então, pela 100ª vez, vamos pro cast! MachineCast, o podcast que vai voltar no tempo. Estamos começando mais uma viagem no tempo. Eu sou o Diogo Paixão e gostaria de dar as boas-vindas a você, viajante do tempo que estará nos ouvindo nesse instante. Seja no seu carro, indo ou voltando do trabalho, seja no ônibus, a metrô ou a pé, isso não importa. Quero que você se divirta e faça a viagem conosco, ao passado dos games. Aqui comigo nessa aventura pelo passado, Felipe Zu. E aí, galera? Tamo aí na atividade. Também conosco, Eduardo Filhote. E aí, galera? É nóis. E um retrogamer de carteirinha. Fala aí, Nilson. Fala aí, galera, beleza? E o último, mas não menos importante, viajante do tempo, Tim Blue. E aí, pessoal, tudo bom? Bom, pessoal, hoje nós vamos dar início a um projeto saudosista e nostálgico nos games. MachineCast é um podcast voltado aos amantes de games de todas as idades, mas é focado nos games antigos. Aqui vocês vão poder ouvir histórias de pessoas que viveram a grande época de ouro dos videogames, mas tudo isso logo após a leitura de e-mails. É com você, Starhead. Bom, pessoal, voltamos e agora, né, vamos falar aí dos episódios 100. Como a gente já disse, hoje o cast é cheio, espero cheio, que seja cheio de mensagens, né? Então a gente vai mais aqui fazer um teminha representativo aqui de episódio 100. E o que, que a gente vai fazer? Cada um escolheu um episódio 100 de algo que goste. Então pode ser qualquer tipo de mídia, né? Então... Como é um cast de lista, né? Cada um tem um item na sua lista. Vamos pelo sorteio honesto aqui pra saber quem começa, né? Deixa eu ver aqui. Lá vem. Demorou. Pela 100ª vez, o sorteio é honesto. Honesto. Sem sorteios honestos. Sem nenhum tipo de dúvida ou desconfiança. Nem nada. Né? E eu saí primeiro e eu vou falar. Ninguém mais reclama, são 100 vezes não, que o pessoal já nem reclama foi. Mais. É. Olha, 100 comentários. meu Deus, olha só. Bom, e o episódio, eu na verdade eu escolhi o episódio número 100 de um anime, né, que eu gosto muito e a gente já falou diversas vezes aí, né, e é o episódio 100 de Cavaleiros do Zodíaco, vejam vocês. Nossa, surpresa. Os ouvintes devem estar muito surpresos, né? Ninguém viu essa. É, ninguém. Ninguém imaginou, né? E o episódio 100, o título original do episódio é O Imperador dos Mares Poseidon. Guerra Santa novamente. Olha só. Guerra Santa. Que estranho. Pra mim, a Guerra Santa era a guerra era a guerra do Hades, né? Esse título em português aqui tá meio estranho. Ah, pô, mas é... eu não sei, né? Então, Nilson, vê o título em japonês e traduz pra gente, que você tem falando Guerra Santa. É, Nilson. Sabe o nome do episódio em japonês, não, Nilson? Sei nada. Tá aqui, ó. Tá escrito aí, ó. Gaiô Poseidon. Sensei Futabi. Não fala bobagem. Nem é assim. Gaiô Poseidon. Vai lá, Nilson, vai lá. Futatabi, é Futatabi. Futatabi. Kaiô Poseidon, Sensei Kusatabi. Ai, ai, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, fantástico. Ele fala Poseidon. Ele fala Poseidon mesmo, igual fosse em inglês, não tem? Kaiô Poseidon, Sensei Futatabi. Jesus. Fantástico, fantástico. Bom, pra quem não lembra desse episódio aí, é o primeiro episódio da saga Poseidon, que foi uma saguinha, além de bem mais ou menos, como a gente já falou lá no cast de Poseidon, ela foi a mais curtinha, teve 14 episódios. E aí, o que acontece? A Athena é raptada, porque ela vai lá pra Asgard, né? Ver o que tá acontecendo no Acaildo e coisa e tal, e aí no final dessa treta toda, né, o Poseidon sequestra ela e leva pro templo, né, o templo de Poseidon, que fica numa doma, eu acho, né, embaixo do mar, lá embaixo d'água, e lá ele coloca ela no pilar central, né, e explica pra ela que a água que ele tava inundando o mundo, né, inclusive Noé já tava preparando a arca, né? Pô, louco. E aí ele pegou e botou ela dentro do pilar e disse que a água que deveria estar caindo no mundo estava caindo ali pra ela, né? Então, aquela velha história da Athena em apuros pra todo mundo ir lá salvar ela, né? E eu só não me lembro se nesse episódio, inclusive, esse episódio é quando o Seiya e o Shun entra no buraco lá, que fica lá em Asgard, né? E eles entram no palácio, lá no mundo subaquático lá do Poseidon. Uhum. É no final do episódio. Isso, não é no final, é no início. A primeira coisa que acontece é isso daí. A Hilda falando pra eles lá, que ali é a entrada pra ir pro mundo do Poseidon lá. E eles entram aí, durante o episódio eles falam com a Tétis, a sereia e coisa e tal. E no final... o Seiya encontra o cavalo marinho, se não me engano. Bem estranho. Dragão marinho? Não, cavalo marinho. O dragão marinho é o último, que luta com o Ikki. Com certeza? Absoluta. É o Bian, Baian, não sei. Então tá errado aqui. Aqui tá dragão marinho, tá errado. Não, é que ele encontra... é isso, ele encontra o dragão marinho no trajeto ali. Ele fala pra Tete e coisa e tal. Mas o primeiro pilar, no caso, né, é com o cavalo marinho, no caso. Ele encontra o dragão marinho, sim. Mas o cavalo marinho aparece só no outro episódio. Desculpa, eu tô confundindo aqui. Tá certo, ó, o estagiário, ó. Estagiário certo. Que mundo nós estamos, hein? É, esse episódio 100 veio pra quê? Pra ficar sensacional. meu Deus. E esse foi o episódio 100 que eu escolhi aí, que foi nostálgico da época, foi muito foda. A nova saga ali, o pessoal tava esperando, porque sempre tinha aquela questão de repetir. A saga do Santuário repetiu no meio da temporada, ela repetiu umas 3 vezes, aí depois a segunda parte repetiu mais um monte de vezes, depois a saga de Asgard repetiu mais algumas vezes. Sinceramente, Marcos, prefiro o Asgard, cara. Sim, exatamente. Obviamente, a saga de Asgard é muito melhor. É muito fraco, velho. O mangá é bom. É a mais fraquinha, né? É a mais fraquinha. No mangá, o Poseidon é muito melhor, cara. Não tem nem comparação, velho. É, eu... sei lá. Enfim, eu não li, então não posso opinar. Mas é a tendência que seja melhor mesmo. Quase sempre a obra original é melhor. Tirando a questão de botar armadura manualmente, eu acho que o mangá tende a ser melhor mesmo. O Team Blue. É. Aqui na onde que eu vi a lista de episódios do Cavalo Zodíaco, tem o nome do episódio em português de Portugal. Ah. E como é que é? Tá. O Abismo Misterioso. Nossa! Meu Deus. Nossa. Do céu. Igualzinho. Caraca. Tá bom. Caraca, rapaz do céu. É. Horas depois não entendi nada. É. Spider, tu que é amante de Dragon Ball, assista um episódio de Dragon Ball em português de Portugal. Não faça isso. Não faça isso, cara. Não farei mesmo. É muito engraçado, cara. É muito engraçado. É horrível, velho. É a pior dublagem que existe. É muito legal. Não tem como, né, cara? Tá louco. Muito legal. Mas enfim. Machines! Yeah! Estamos apresentando mais um MachineCast. E eu sou o Diogo Paixão, direto de São Paulo. E aquele que não quer dividir o petróleo do pré-sal, direto de Cariacica, Espírito Santo, Nelson Lopes. É Neils. Então vamos aí, e eu tô seguindo uma ordem aqui muito, muito interessante, né? Do primeiro, claro, sempre começa com sorteio honesto e depois disso eu escolho, né, com aquele critério famoso, que é o critério que eu quiser, né? E o critério é ordem de chegada no Machine. Então, o próximo a falar do seu episódio, ou do seu número 100 preferido aí, Neilson, fala aí, Neilson. Neilson, que pra quem não sabe, né, vamos resgatar um pouquinho da história aí, Neilson é cofundador do Machine, juntamente com o Felipe Zu, né, a princípio era só nós três, e logo depois o Edu entrou de gaiato, ele e o Diogo Paixão. O Edu nem sabia o que era um podcast. Aí, verdade. Eu e o Diogo Paixão e o Edu tínhamos um grupo, nós três, no WhatsApp, que a gente tinha ideia de fazer um podcast. O Edu não fazia ideia do que ele tava fazendo, mas como tinha gente ali, ele aceitou. Ué, onda nova, ele já vai querer, achando que era igual maconha, tem onda nova, ele já... na época ele usava bem menos erva, confesso. Bem menos, cara. Mas enfim, sem aviso. É. A princípio era eu e o Neilson, né, pra gravar o primeiro episódio, mas daí um trator arrancou os fios da casa do Neilson lá, ele não pôde participar, e aí eu chamei... Não, justamente no dia que, velho, eu fiquei muita raiva. Nossa. E aí eu chamei o Edu e o Diogo pra participar, porque não ia ter ninguém pra falar. E, inclusive, o Felipe também não participou, porque ele tinha reunião dos filhos dele na escola naquele dia, Nilson. Não foi só tu, pra te ver. Os cofundadores não estavam presentes na data da gravação. Eu chamei o Edu. Vai ficar estranho isso que eu vou falar, principalmente pro Edu, mas eu chamei o Edu pra tampar buraco, olha só. E o Diogo Paixão. Como é que é? Ele tampou bem o buraco. Agora, até hoje, eu não sei se foi do Neilson ou do Felipe, mas deixa eles escolherem. Tá doido? Tá afastado de Deus. Mas, enfim, Neilson, fala aí, Neilson, do teu número 100. Ah, ainda bem que eu vou falar logo, porque se alguém escolheu, eu tava ferrado. Eu escolhi o episódio 100 do Dragon Ball Z, cara. resplandece e ao meu redor. Voar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul. Pelo céu azul. E a verdade vai crescer dentro de mim. Como um vulcão que entra em erupção. Sua lava vai espalhar. Verá toda a fúria do dragão. Que é o episódio que Goku e o Frieza tá lá se degladiando lá o planeta, aqueles 5 minutos eternos. Que durou 100 episódios. Explodindo. E aí o episódio já começa o Goku dando um kamehameha sinistro no Frieza, né? E ele tentando furar o Frieza com aqueles músculos grandão, né? Patolão, usando 100% do poder dele. Mas Patolão. Mesmo assim... É, realmente, olha pra você ver o episódio depois, como é que ele tá com os músculos grandão, todo patola. Aí ele pega o Goku, toma um golpe sinistro, cara, e ele cai, tipo, dentro daquele buraco que o Frieza fez, que ele tacou aquela energia grandona, lembra? Sim. Aí ele... O Gohan pensa que o... Quer dizer, o Gohan pega... Inclusive, o nome do episódio é Gohan's... Volta Gohan, né? Que o Gohan, ele tá lá no como é que fala? Na nave com o Piccolo, né? O Piccolo tava machucado. Aí ele volta e... Quando ele volta, o Frieza meio que... Fica normal de novo e fala bem assim, agora eu vou te mostrar... Ele fica normal e fala, agora eu vou te mostrar um pouco do poder que eu esmaguei seu pai. E o Frieza pensa que tinha derrotado o Goku, né, cara? Aí o Gohan tenta fugir, porque vê que ele é muito poderoso, né? Não tinha nem como. Aí o Gohan fica furioso, mas como sempre ele aumenta o poder quando fica com raiva. Consegue fazer alguma coisa no Frieza. Mas aí quando ele via que o Goku aparece num pacho de mágica e fala, Gohan, vai embora, deixa aqui comigo. Aí... O episódio é só luta, cara. Tem pouco diálogo, é muita luta, cara, dos dois lá. Caralho. Até que o episódio. Eles vão fazer o seu Kaiô pede pra fazer os desejos lá, pra eles sair fora do planeta que tava prestes a explodir, lembra? Uhum, até uhum. Que o Vegeta é ressuscitado no sim. Depois. Isso. Ah, sim, bebê na hora, aí no meio da luta do Frieza e o Vegeta, do Frieza e o Goku, o Vegeta aparece do nada pra querer atacar o Frieza e some, não é? Sim, não nesse episódio, sim, eu tô falando depois, né? Ah, sim, ok. Mas eu tô falando assim que nesse episódio o seu Kaiô começa a pedir o Dragão da Terra, que é o Dragon Ball da Terra. Sim, pra ressuscitar todos os habitantes de Namekusei. Isso, aí pra aquele Deus Dragão do Namekusei, ainda faltava um desejo, né, cara? Esse episódio não é um dos melhores, mas é um episódio muito bom, porque tem muita luta, cara. Sim, mas é um daqueles que tá dentro daqueles 50 episódios do Namekusei explodindo lá. O Goku todo com a roupa toda rasgada, fortão. É massa demais O episódio tem toda uma simbologia por ser o 100. Eles quiseram fazer um episódio movimentado, quiseram encher as referências. É que, na verdade, não é o 100, né, Spider? Pra eles que fizeram, não é o 100, né? Porque Dragon Ball conta o antigo pequeno também do Goku. A numeração real do Z não é 100. É, por isso que o Nilson falou o episódio 100 do Dragon Ball Z, que, inclusive, roubou a minha ideia, mas tudo bem. Eita... Mas ok, vamos em frente aí. E pra curiosidade, o título em português brasileiro é Eu Sou Filho de Goku, Gohan aparece novamente no campo de batalha, e em português de Portugal é Um Filho Corajoso. Pronto. Mas eu não entendi qual é a tua cisma com Portugal, que o que aconteceu? É porque eles têm um negócio é com filme, é com série, negócio nome de filme, nome de episódio, engraçado, cara. Ah, Tranquilo. Sim. Tranquilão, suavão. Suave na nave. E aí, tava aqui já trocando uma ideia, eu e o Eduardo. Isso. Sobre o quê? O filhote. Gatinho. Esse pseudônimo aí é meio, né? Não é, cara? Ó, tem o paixão, tem o filhote, a família. Isso, é. Então, cara, aqui é tudo amoroso. É, mas tu vai ser o único que não vai usar o pseudônimo. Eu? É, tu não. E agora, né, então... Eduardo, pela ordem de chegada, tu é o próximo, Edu. Vou falar aqui da edição Homem-Aranha número 100, da Editora Abril. Olha só. Que foi lançado lá em outubro de 1991, que traz a história do casamento do Homem-Aranha, cara, com a Mary Jane. Não é do Peter Parker, não? É, do Peter com a Mary Jane. Você ainda cai nessas do Tim Blue? Não, mas falando sério, olha só. Quem é que foi na igreja casar? Foi o Peter Parker ou foi o Homem-Aranha? Entendeu? Porque não é... Sabe? Tu entendeu, Spider? Tá se fazendo. Eu entendi. Mas, na verdade, foi os dois. Porque ele chegou como Homem-Aranha atrasado pro casamento, tá ligado? Ok. Aí trocou de roupa já na esquina da igreja ali e chegou correndo. Vai lá, então. Mas, então, é uma história muito... foda, que marca, né, o momento do Homem-Aranha. A gente tem as histórias depois aí pré-casamento e pós-casamento, e é algo no cânone do Homem-Aranha que ficou marcado em quase todas as versões que ele ganhou depois. É, nos desenhos tem o romance dele com a Mary Jane, o desenho não chegou até o ponto do casamento, mas tenderia a chegar até esse ponto dos anos 90. A primeira trilogia do Homem-Aranha tinha Mary Jane, o par romântico dos dois. Os filmes mais novos agora optaram por não colocá-la ainda, mas pode ser que aconteça, talvez estava super faturado. E essa edição da Editora Abril, ela vem com duas histórias. A primeira, que é propriamente o casamento, que foi escrita aí pelo Jim Shooter e pelo David Michelinie, com desenhos do Paul Ryan e arte final do Pince Coileta, que é justamente o Homem-Aranha se preparando ali, o Peter, né, se preparando para casar com a Mary Jane, mostra os preparativos dos dois, aquelas dúvidas típicas, né, das pessoas pré-casamento, se vai realmente casar ou não, se é o passo derradeiro ou não e tudo mais. Isso ainda dentro da perspectiva do Peter ser o Homem-Aranha, né, ter toda a influência do Homem-Aranha e coisa e tal. Obviamente, e nessa edição, a Mary Jane já sabia que ele era Homem-Aranha, né? Sim, já sabia há muito tempo. Porra, senão ia ser... Mas ia ser interessante ela não saber, né? Porque daí ia ficar aquilo... Tinha que ele tá até essa hora, não sei o quê. Ia ser interessante. Não. É legal o fato que ela faz muitas piadinhas com isso, saca? Ah. Inclusive, o Peter leva ela pra passear, leva ela pro... pico para aquela torre, aquela antena que fica no topo do edifício Empire State, os dois ficam lá sentados conversando, saca? Quando eles vão viajar, ele pega as malas assim, leva tudo, e ela fala assim, pra que eu vou preocupar com tudo se eu tenho um Homem-Aranha do meu lado? E o Peter carregando aquele monte de malas, saca? Tudo sozinho. E tipo, pra ele fácil, né? E tem a segunda história também, que é a Lua de Mel, o pós-casamento dos dois. Que foi o argumento do James C. Owsley, com desenhos do Alan C. Kupperberg e arte final do Jim C. Fern e do Al C. Milgrom. Que aí já mostra uma tretinha do Homem-Aranha. O Peter e a Mary Jane vão pra Paris pra passar a lua de mel e tal. Pra Paris, não. Eles vão pra uma cidade aqui, ficar numa ilha, tipo uma mansão numa ilha. Aí vai um dos ex-aliados do Homem-Aranha, encontra ele, por acaso, e faz uma proposta pra ele. O Homem-Aranha e o Peter, lá durante a lua de mel, tem que se vestir como Homem-Aranha pra atuar numa missão e tal, dar umas coisas erradas e tudo. E tem aquele diálogo da Mary Jane com o Peter de como vai ser a vida dos dois agora, né? Casados, e ele parte marido, parte super-herói. Bom, ao menos ele é o Aranha, né? Porque se fosse ela, ela poderia ser uma viúva negra. Aí, que ia matar o cara depois, ó. Fudeu, né? Aí ia ser bad. Cara, mas esse é um quadrinho que eu tenho um carinho muito especial. E tu tem essa edição, Edu? Tenho, cara. Eu tô com ela nas mãos aqui. Olha, por isso que eu tô falando com vocês, fotos aí. Fotos no post. Fotos, é. Por isso que eu tô falando com vocês aqui. Quem desenhou, foi o argumento, tudo certinho. Tenho ela larga, nas mãos. Larga lá no grupo do Telegram pra gente ver quem vai comentar. E aí essa pessoa depois vai saber que a gente tava falando disso. Boa, boa. Eu tenho um carinho muito especial por ela, porque quando eu era muito molequinho, uma das primeiras revistas assim que eu fui na banca, assim, olhei a revista, escolhi pra comprar, foi justamente essa edição do Homem-Aranha, saca? E, cara, eu, a original que eu tinha comprado depois de um tempo, perdi ela e coisa e tal, mas uns anos pra trás eu passei por um sebo e vi uma edição, cara, super nova, super conservada, sem marca, sem mancha, sem orelha, sem nada, por R$2. Eu comprei imediatamente e, cara, ela fica aqui guardadinha, bonitinha, dentro de um saquinho, na prateleira bonitinha pra não pegar poeira e tal. De vez em quando eu tiro lá, dou umas relidas. E, cara, é uma história que não interessa, cara. Você pegar desse ponto em diante, qualquer história do Homem-Aranha que você pegar pra ler, vai fazer alguma leve referência à história do casamento, saca? Algum diálogo, algum evento, alguma personagem que participou da história. Mesmo que seja uma referência muito pequena, saca? Mas ela tá lá. Okay. Por isso que eu gosto muito. Beleza, beleza. Ok. Gente, hoje aqui conosco nós temos um convidado especial aí que vai participar hoje falando com a gente sobre Tokusatsu, ele, Ricardo, o Spider lá do Alvanista. E aí, Spider, boa noite? E aí, pessoal, boa noite. É um prazer estar aí com vocês, né? E estamos aí, né? Na luta e na labuta pra não virar um filho da mãe. Caralho! Sempre brasileiro, a gente já tá sendo tratado como um, né, velho? Então... Pois é. Spider, de acordo com a ordem aqui que nós seguimos, Spider, que começou no MachineCast lá no episódio saudoso, episódio número 7, que eu reouço algumas vezes aí, Spider, porque é muito legal, é um dos episódios marcantes aí do MachineCast, principalmente pela tua presença, cara. Tokusatsu, muito obrigado. Um episódio que eu era, inclusive, um pouco mais prolixo, como assim dizer, né? É que tu ainda era convidado, né, cara? É, então. Tava em período de testes. Sim. Na verdade, eu acho que... Ainda tá, né? É. Acho que era só convidado na época, mas enfim. Era estagiário também, não? Não, era só convidado. Depois já entrou direto, porque deu pra... Já, num episódio já deu pra saber que ele era o cara. Tá. Só não era estagiário porque já era velho mesmo, entendeu? O cara, quando é bom, não tem essas não, cara. É. Ele atropela mesmo. Isso. Mas enfim, ô Edu, só um comentário aí com relação à tua referência que você falou do Homem-Aranha Senha aí. Eu, como vocês sabem, eu sou fã do herói e tudo mais, acompanhava. Então, essa revista, quando chegou... Pra você ter ideia, a gente recebeu as revistas às 7 da manhã, 6 e meia mais ou menos. 7h50 eu já tinha terminado de ler ela. Tipo, antes de eu tomar café, antes de comer, assim, que na época eu trabalhava na banca de revistas. Então, chegava eu já lia. E essa tava na expectativa mesmo. Então, foi um marco importante, hein? Sim, cara. Entendo seu feeling. Enfim, eu vou falar aqui, já que o Nils roubou um das minhas listas, né, enfim, eu vou falar aqui do episódio 100 do Yu Yu Hakusho. Eita, pô, olha só. Olha, ainda bem que eu não mudei o meu, que eu ia falar dele. Então, mas por que que eu escolhi o episódio 100 do Yu Hakusho? Porque nele tem o personagem que eu mais gosto do anime, que é o Hiei. Olha. E o começo já mostra ele numa arena subterrânea, ele passa lá 6 meses lutando na arena e treinando, né? E aí quando chega no final do... Ele vai lá, na verdade, pra visitar a Makuro, né? Que é aquela toda enfaixada lá. Uhum. Então, cheio dos selos lá e tudo mais. Quantos episódios tem o Yu Hakusho? 112. Porra, quase o mesmo número de cavaleiros. É, pois é. E também é a mesma coisa que cavaleiros, né? A última saga é a piorzinha. É, a última saga, ela tem momentos bons, mas no geral ela é ruinzinha mesmo. É. Mas aí esse episódio é um dos pontos que eu acho bom, assim, porque depois que ele luta esses 6 meses lá e treina, ele se supera como Yukai, né? Então ele passa o poder do Yukai, então ele já tá bem mais forte. E aí a Makuro, como teste final, chama um último oponente pra lutar com ele. E o último oponente... É o Shiguri. E o Shiguri é aquele cara que tem uma espécie de lâmina, espada, que é no formato de um círculo, assim. A Zangoli. Isso, boa, Bidu, muito obrigado. E nesse episódio também explica qual a história do Shiguri com o Hiei. Então, explica a origem do Hiei, por que que ele foi abandonado, por que que a mãe dele abandonou ele, como que ele é achado lá pela tribo. E é treinado, como que ele começa a se tornar um Yukai. E mostra também como que ele perde a lágrima lá, que é a joia que a mãe dele deu pra ele de presente. E na sequência mostra também o Shiguri, aí é que entra o Shiguri, que é o cara que implanta o terceiro olho no Hiei, né? E aí esse que terceiro é conhecido como cirurgião demoníaco. Exatamente, do mundo espiritual. Então, ele implanta o terceiro olho no Hiei, e aí o Hiei passa a ter várias habilidades, né? Pra encontrar justamente a lágrima de cristal. Pô, mas pra ter várias habilidades depois fica fácil, né? O cara fica com a visão melhor. É. Não, pra muitos era o quarto olho, né? Não o terceiro. Ok. Há controvérsias. Agora então... ele pode usar o Kikohuda. Que? Vai dar o quê? Kikuru dá. Ah, Kiku. Não. Kiku vai dar? Como é que é? Kiku vai dar. Não, o golpe do Tenshinhan, velho. Kikuru dá. Ah, sim, né? O terceiro olho, é. Tá certo. Caraca. Enfim. Então é isso aí. Aí nesse episódio mostra toda a história do Hiei, da Yukina, um pouco também, como que ele é criado. Essa história do implante do terceiro olho. E por fim, a luta final, que é entre os dois. E aí o Hiei derrota o Shiguri, mas quase morre. E aí a Makuro resolve abrigar ele pra tentar salvar a vida dele. E nesse meio tempo, ela também, no final do episódio, ela se revela mostrando a verdadeira forma dela. Então, é isso aí. Esse é o episódio 100 do Yu Hakusho, que é bem, bem bacana pela história, pela narrativa e pela batalha também. Ok, ok. Então tá. Né, finalmente o MachineCast voltou, mas nem todo mundo voltou. Mas, pra suprir a falta de alguns aí, nós fizemos uma nova contratação, né? E aqui pra gravar junto com a gente hoje, fazendo o estágio, ele, Flávio Azevedo. Fala, rapaziada, beleza? Aí vamos ver como é que vai ficar, né? Nesse estágio. Team Blue, café com adoçante ou com açúcar? Um mergulho, por favor. Não desperdice meu açúcar. Um mergulho. Um mergulho. Um mergulho. Caraca, eu ri muito disso. Bom, já a gente volta aí pra falar com o Flávio. Mas enfim, eu acho que é isso, né? Terminamos, né? Ah, é. Acho que sim, né, cara? É só participante, é só membro, depois. Flávio, de acordo com a ordem aqui, né, foi o último a entrar no MachineCast, mesmo que como estagiário também conta, infelizmente. Fazer o quê? Então a gente vai ter que alongar mais uns minutinhos esse cast. É, isso aí. Fala aí, Flávio, teu episódio 100, ou não, teu 100 alguma coisa, sei lá. É, o episódio 100 que eu vou falar, eu botei aqui, é episódio número 100 do Chaves. Olha, sabe? Aí. Chaves da Noite. Olha aí! Eita! Já, boa. Então, e aqui o que deu pra mim aqui foi o episódio número 100, é o primeiro dia de aula, parte 2. Que é a parte, é a aula do professor Girafales que o seu Madruga assiste no começo e depois, quando ele vai ficar com a dona Florinda, o seu Madruga assume e dá aquela aula dele que no final ele é aplaudido pelo professor Girafales. Aula sobre o veneno, né? Sim, diga-se de passagem, esse é um dos melhores episódios do Chaves, né, cara? Sim, cara. Fantástico. Nossa, Chaves é sensacional. Não, esse episódio, se passar agora, todo mundo aqui vai saber as falas de cabo a rabo do episódio, cara. Chaves cara, Chaves foi a infância de maioria aqui, se não falar de todo mundo, né? Sim, mas e aí? E essa aula do professor Madruga? até hoje tem muito meme disso aí, cara. Ficou marcado mesmo. Ele quando falou do veneno, falou da caveira e foi falando do veneno, caiu desmaiando quando ele simulou a morte, cara. Foi muito engraçado. Tipo, tá. Não. Pode falar. E o legal é quando ele faz o desenho da caveira primeiro, assim. Vocês sabem o que é isso? Aí o Chaves levanta. É um retrato do seu Madruga. Cara, melhor coisa, cara. Porra. Cara, Chaves é aquele tipo de humor... simples e cativante, né, cara? Que, olha só, pode-se dizer que uns 20, 30 anos depois que a gente viu esse episódio, a gente lembra e a gente dá risada das coisas mais simples, saca, cara? Sem nenhum tipo de apelativo, sem nenhum tipo de forçação, sem nenhum tipo de preconceito. Saca? Coisas simples mesmo. E, ao mesmo tempo, educativas, cara. Porque esse episódio, ele é um episódio muito educativo. Saca? Porque você, na visão de criança ali e tudo, você... Ah, é hilário, mas você tá entendendo a mensagem de que realmente é perigoso, de que realmente não pode. Saca? Mas, Edu, uma coisa que eu queria ressaltar, que provavelmente eu não falei lá no cast do Chaves, que eu não me lembro. Talvez a gente tenha mencionado alguma coisa, mas não assim como eu vou falar agora. Com certeza, um dos grandes créditos da série do Chaves no Brasil é a dublagem. Sim. Cara, pra mim, Chaves não é dublado. Pra mim, aquela voz são daquelas pessoas, cara. Sim, cara. Eu não consigo assistir o Chaves na original e nem na redublagem, porque, pelo amor de Deus, e a Netflix vai passar... A Netflix não, desculpe. O Multishow vai passar mais de 100 episódios inéditos, né, que só tinha... Não tinha dublado, a maioria é igual, só que é com Chaves mais velho, gordo, enfim. É a mesma história, só que com alguns personagens trocados, porque já não trabalhavam mais lá, enfim. Mas com a dublagem, sabe, bem tosca. É, cara, e é estranho até ver os atores originais, assim, ver os vídeos, as apresentações, entrevistas deles, que você vê o cara assim, você fica esperando, porra, velho, essa não é sua voz. Pois é, tá louco. É muito triste, né, cara, muitos dos dubladores já morreram, e por incrível que pareça, eu fiquei muito surpreso que o dublador do Chaves morreu, foi um dos primeiros a morrer. Foi. Pô, mas enfim. É isso aí, então, Flávio? É isso aí. Chaves é vida. Pessoal, hoje nós vamos apresentar para vocês aqui no MachineCast um novo integrante da equipe. Para quem anda ligado no F5 lá no site, já percebeu que tem alguém a mais naquele carro, hein? No DeLorean lá, hein? Já não cabia quatro, agora cabe bem mais um. E nada mais, nada menos do que ele, nosso querido amigo Zupão. Fala, Zupão. Fala aí, galera. Então, tava ali na estrada, pedi carona, parou. Um DeLorean é muito louco, eu embarquei pra dentro. É isso aí, vamos seguir nessa jornada aí com a galera. E vambora. Porque eu indico, tu indicas, ele indica, nós jogamos. Se vós não gostais, sinto muito porque não sou obrigado a eles agradar. Pensem nisso. Eita! Caraca! Nossa, eu me emocionei agora, velho. Ah, que pariu, achei que ele não ia parar nunca mais de falar. reflitam. Gente, hoje nós vamos apresentar aqui pra vocês uma nova integrante aqui do MachineCast, a nossa incrível Baianeta. Com esse apelido de bosta. Mas esses são os que mais pegam. Beleza, gente, estamos aqui terminando a 100ª edição do MachineCast, esse, como a gente disse lá no início, né? Muito mais representativo do que propriamente tema, mas igual aí ficou de muito divertido, casts que a gente já tem alguns episódios aí, basta vocês dar uma pesquisada. Então vamos para a 100ª consideração final e despedida. Eduardo, cara, muito obrigado por me acompanhar aí durante esses 100 episódios, tirando aqueles que tu não pôde gravar. Eduardo é um dos poucos que foi, que não gravou porque não pôde, e episódios que ele não foi, que ele não gravou por causa do tema, é por causa ou que tinha muita gente, ou ele não entendia, ou ele não gostava, até casts que ele não queria saber do tema, eu convoquei e ele apareceu. De alguma maneira ele contribuiu, tirando do Shemui, que ele era a Glória Pires escrita. Fora esses, o Eduardo tá sempre aí com a gente. Eduardo, muito obrigado, espero que a gente possa gravar outros 100 episódios junto. Cara, eu só tenho a agradecer, tô sem palavras. Puta que pariu. Mas, cara, pra mim, eu conheci podcast através do Machine. Tudo que eu aprendi aqui com você, com vocês, com o pessoal que passou por aqui e agora não está mais, mas que a amizade se manteve com todos. E, cara, espero que a gente possa estar aqui por mais 100 e mais 100. E que a gente continue sempre. E que chegue o dia que a gente possa realmente se encontrar pessoalmente, saca, velho? Uhum. Todos nós, espero mesmo que um dia isso possa acontecer. E, cara, só tenho a agradecer a todos vocês também, a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui, que estão nos conhecendo por agora, que gostam do nosso trabalho, aqueles que não gostaram também, agradeço. E agradeço mais se falarem por que não gostaram. Agradeço todos os e-mails, comentários, tudo que a gente teve. A gente lê com muito carinho. Adoro ler os e-mails e os comentários de vocês. É sempre muito divertido. E, cara, é isso aí. Vamos para mais 100 viagens por aí, porque assunto não falta. Valeu. Certo, obrigado. Spider, cara, na tua primeira participação, Eu não tive dúvida quando eu pensei em... Vou convidar o Spider pra fazer parte, não demorou muito, mais dois episódios ali, eu já oficializei o Spider como membro do cast. Lembro que na época tu ficou muito feliz por ter entrado pro cast. E queria te agradecer por ter tanto tempo tá aí com a gente gravando os casts e sendo essa pessoa tão legal que tu tem demonstrado durante todo esse tempo. Muito obrigado, espero que também, assim como o Edu, tu possa gravar outros 100 episódios com a gente, cara. Pô, obrigado, Team Blue. Obrigado porque na época foi um convite inusitado aí também. Eu tava lá perdido no Avanista, você chegou lá e convidou. Não foi assim tão simples, né? Eu dei a justificativa. Falei todo que um background. Fazia muitos comentários relevantes em vários posts, porque na época a gente era extremamente ativo no Avanista, infelizmente a rede mudou muito, né? Principalmente com os membros. Mas na época a gente era muito ativo no Avanista, eu, Edu, o Spider, Denilson, enfim, Felipe. E eu falei, o Spider faz muitos comentários pertinentes e com propriedade, porra. Vou chamar esse cara pra ver o que que... Na época a gente não sabia muito bem ainda se ia seguir games e coisa e tal. Mas, aí, tá aí. Pois é. E aí deu certo, né, cara? Porque o primeiro episódio que eu participei, eu já me enturmei com a galera. Eu meio que pequei o ritmo do podcast e tudo mais. E, pô, só deu certo também porque vocês também... Eu vi que iam levar o negócio muito a sério, né? Depois da transformação inicial que teve lá e... E, putz, eu também tenho a agradecer bastante a vocês aí pela paciência, pelos toques e feedbacks, porque graças ao podcast também que eu melhorei algumas coisas de oratória, inclusive, e até de dialética, assim. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. É, até de expressão e tudo mais. Então foi, sim, foi um exercício principalmente muito legal. Principalmente a ser mais sucinto, né, Edu? Então, essas coisas, né? Então... Eu vim com a preocupação de, putz, preciso gerar conteúdo, porque quem mais gera conteúdo, mais dá munição pro editor, mas a verdade é que não precisa fazer isso. Então é só você ser conciso nas suas opiniões que o conteúdo tá garantido. Então obrigado aí também pela paciência e desculpe pelas falhas ao longo do caminho aí também. Obrigado a vocês todos aí. E é isso aí, vamos pra frente. Certo. Neilson, cara... Muito obrigado por ter participado aí com a gente durante esses 100 episódios. Lembro de quando eu te conheci lá no Avanista, naquele famoso, né, post do Code Verônica lá, que eu fiquei surpreso com as 2 horas e poucas lá de gameplay. E dali a gente começou assim, uma conversa e se tornou nessa amizade que a gente tem hoje. E espero que tu possa, assim como todos os outros colegas nossos aí, gravar outros 100 episódios aí com a gente, cara. Muito obrigado. Prazer é meu, mas não foi exatamente 100 episódios que eu gravei, né? Mas eu estive presente entre vocês e alguns até fantasma, né? Sim, sempre. Até os que eu não queria, até eu tava. Principalmente nos de RPG. Pois é. Mas é isso aí, rapaz. Foi massa mesmo o cast chegar nesse número. Tem podcast aí que acaba bem antes, né? A gente luta e reluta aí com podcast. Apesar de não ter um feedback esperado, né? Desses bandos de penoso. Aí. Mas... Vamos ver o que vai dar aí. Tomara que venha mais 100 episódios. Flavinho, tu ainda é um bebê aí pra gente em número de participações, mas já é um grande amigo nosso. Cara, muito obrigado por ter aceitado o convite aí pra fazer esse estágio aí. Espero que ele acabe logo. Mentira, quero que ele dure bastante. E... Mesmo não tendo gravado 100 episódios com a gente, espero que tu possa, sim, um dia comemorar 100 episódios aí com a gente, cara. Eu queria agradecer a toda a equipe do Machine por por me chamar, porque até começar a gravar não tinha feito nada pra ir pra internet, só ouvia mesmo a mídia podcast. Ninguém pensei... aqui, né? Ninguém aqui. É. Edu? É, cara, ninguém fazia nada. É, aí eu... Só o Neilson mesmo acho que fazia. Neilson já tinha o canal dele com 144 inscritos. Vejam vocês, hoje o Neilson está com 6 mil inscritos. Aí, olha. Aí agradecer pela oportunidade de gravar. Comecei travado, ainda tenho uns probleminhas assim, dou umas travadas ainda, mas espero muito continuar e gravar mais 100, 200, 300 episódios com o Machine. Deus me livre. Vai ser assim, ó. Amor, vamos gravar hoje, vamos. Hoje eu 500. Olha só. Então tá. É isso aí, muito obrigado a vocês, ouvintes, que nos aturaram aí durante mais de 100 episódios, né? Espero que vocês tenham paciência para ouvir outros 100. E gostaria aqui de prestar uma pequena homenagem aos queridos que já não estão mais conosco. No episódio 50, que também foi muito representativo, a gente homenageou aos que tinham passado até aquele momento. E agora eu queria, nesse momento, então, no episódio 100, aí agradecer a Tiziana, que gravou uma grande quantidade de episódios, a Tiziana que entrou no episódio 25 e gravou até o 80, mais ou menos, 80 e pouquinhos, né? Muito obrigado a ela por ter contribuído pra gente com conteúdo, com risadas, com a amizade que ainda persiste até hoje. Zupão também entrou no episódio 24, foi gozado no trabalho por esse episódio aí, né? Obrigado a ele aí também que gravou até o 80 e alguma coisa, né? E o Zupão, se com certeza não fosse o trabalho, ele ainda estaria com a gente. E... talvez o Flávio não. Mas enfim. Não. O só de flanelinha só. É. Então, muito obrigado aí a todo mundo. Muito obrigado a você, ouvinte. Espero que continue conosco. Fiquem agora com a leitura de e-mails e comentários e. Spider. Será, Spider, que vamos ter o 100º off-topic nesse cast? Olha, eu sei que o que eu vou falar é clichê, mas eu tô sem expressão pra responder. Sempre, sem expressão. Sem comentários. Caralho. Ai, ai, ai. Isso foi tão legal que eu fiquei até sem vontade de terminar o cast. Tchau, pessoal, até a próxima viagem no tempo. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Saudações, machineiros e machineiras do meu cocorô. Eu sou Eduardo Filhote e sejam muito bem-vindos a uma leitura de e-mails e comentários aqui do MachineCast, visto que temos e-mails e comentários. E para me acompanhar nessa viagem pelas muralhinhas, Team Blue. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Aí, Edu. E aí, Team Blue. Então, acho que hoje vamos, sem mais delongas, a leitura de e-mails e comentários aqui, que finalmente recebemos uns e-mails aqui, uns comentários. Vamos ler aqui um e-mail do Paulo Fernando Oliveira, que mandou pra gente sobre o Cast 99 de computadores. Ele diz aqui o seguinte: fala, machineiros. Aqui quem fala é Paulo Oliveira, de Niterói, Rio de Janeiro. O conterrâneo do Flavinho. É. Sou completamente viciado em podcasts há 4 anos e nunca escrevi um e-mail ou comentário para nenhum deles. Mas vou perder essa virgindade e-mailística agora. Olha que delícia, cara. Eita! Me sensibilizei com esse último episódio em que ninguém tinha comentado nada e pensei: para essa galera machineira, vale a pena. Vocês fazem um ótimo e divertido podcast. Obrigadão, cara. Muito obrigado. É, tá, valeu. Bom, mas indo ao assunto, muito legal esse episódio sobre suas lembranças nostálgicas de computadores. Eu também tenho ótimas memórias do meu primeiro computador, quando eu era um jovem mancebo na década de 90. E não esse tiozão de 38 que vos escreve agora. É, tiozão, mais velho do que eu. Meu pai arranjou um bom emprego em 94 e logo ele comprou um poderoso computador para a família, um 486DX2 66, com botão de turbo e kit multimídia. Sim, por um tempo pude gritar: eu sou rica! Saudades desse tempo. Cara, é muito gostoso lembrar dessa época do primeiríssimo computador, que era um trombolhão, né, cara? E era algo super tecnológico pra gente. Logo comecei a viajar pelo mundo dos shareware, demos, visitas à casa de amigos com a caixona especial de disquetes. Lembro que os 3 jogos que marcaram essa minha fase inicial de PC Gamer, que sou até hoje, foram SimCity, Warcraft 2 e Doom. Foi a gota final para eu aposentar meu já combalido Mega Drive e me enveredar de vez nos jogos de CPU. Tanto que nunca parei de jogar e depois do Mega Drive, meu console seguinte foi o Xbox 360 em 2014, já no fim da geração. Olha, cara. E interessante esses 3 jogos que ele citou aí, né, Team Blue? Porque a mecânica deles, na época, pros consoles, não tinha como fazer, né, cara? É. Até console tinha, cara, tinha SimCity pra NES. É mesmo, né, cara? Tinha o SimCity pro NES. Sim, tinha o Doom também, né, cara? Mas, né? Mas era aquela assim, era uma jogabilidade muito crua, né, velho? Se comparasse com o que o PC proporcionava, sim, é, ali com o teclado e mouse. Sim, sim. Amigos, sucesso nas empreitadas machineiras e continuem fortes nessa parceria tríade podcast. Com certeza estão todos os ouvintes adorando, pois é muito legal. Eu acho que ele quis se referir aí ao Triforce, né? Acho que não. Ele só... Sei lá. Sei lá, no fim não entendi. Mas enfim. Né? Porque parceria tríade de podcasts, né, velho? A tríade que foi aí foi iniciativa do Triforce. É isso aí. Talvez. Um abraço a todos os machineiros. Cara, muito obrigado. Considere-se abraçado em retorno. Não posso dizer por mim, não sei pelo resto. Muito obrigado mesmo. E, cara, ficamos extremamente felizes aí que você tenha se dignificado, digamos assim, o seu tempo para nos mandar um e-mail. Muitíssimo obrigado mesmo. Ó, tá aqui no nosso cocorô, muito guardadinho. Obrigadão. Sim, e vai. Só um aviso rápido aqui. Esse e-mail que a gente deu do episódio 99 é porque a pessoa mandou na terça-feira. A gente tá lendo esses e-mails na terça-feira. quem mandar a partir de quarta-feira, daí vai ser lido no 101, ok? Ah, sim, sim, bem lembrado, justamente. Certo, agora eu vou, ler aqui um e-mail mandado pelo Roberto Monteiro sobre o episódio 98. Ele escreve aqui: espero que seja por aqui que vocês recebem os e-mails. Hahaha. Sim, é por aqui. É por aqui. Fiquei um bom tempo sem ouvir, mas agora não perdoa. Fiquei um bom tempo sem ouvir, mas agora não perderei um pod. Olha só. Olha! Os anos 98 eu joguei bem pouca coisa. Como é que a gente exclui? Ah, não, a gente só para de ler, né? É, a gente só para de ler. É, só deu ele, valeu, tchau. Mas já está tudo na lista. Valeu pelas dicas e pelas risadas. Ok. Felizes aí por poder ajudar. É, cara, é isso que eu ia dizer agora. Tá bom, né, velho? Ele não jogou na época, mas bom que serviu as nossas referências aí pra ele procurar jogar hoje, né, cara? Que são jogos bons até hoje. É. E temos aqui também, Team Blue, um e-mail do Luiz Jovino, cara. O nosso querido Mialvino lá do grupo do Telegram, que tava sumidinho dos e-mails e retornou. Olha aí. Com uma pedra no meio do caminho, como diria Carlos Drummond de Andrade, né? Mas mandou. Ele diz aqui, ó, sobre o cast 98, né? Isso. Ele diz o seguinte: que cast bacana, muitos jogos bons surgiram em 98. Foi um ano bem produtivo para diversas plataformas. Meu e-mail hoje é curto, mas sei como é importante dar feedback do conteúdo que vocês fazem para nós ouvintes do MachineCast. Um grande abraço a todos vocês, queridos viajantes do tempo. Olha aí. Obrigadão, Mialvinho. Um abraço para você aí também, cara. Considere-se abraçado de volta. Muito obrigado aí pelo curtíssimo feedback, mas tão importante quanto um feedback de 5 páginas escrito em 5 línguas diferentes. Com certeza eu ia ler o do Mialvino, com certeza. Aí, ó, tá vendo? O seu passaria no crivo do Team Blue. No padrão Team Blue. Eu queria agradecer também ao Luan Almeida, ao Felipe Dias, ao Marcelo Alexandre e o Valnei Anderson, que comentaram lá no site. Muito obrigado pelos comentários. Fazia tempo que a gente não tinha tanto comentário. Bom, Edu, primeiramente eu queria fazer uma retificação aqui sobre o que a gente falou nos últimos casts aí. Inclusive, teve um momento que eu falei do Darley Santos que ele não estava mandando mensagens, mais comentários e coisa e tal. Enfim, e-mail realmente já tem um tempo que ele não manda mais comentário. Ele comenta em todos os episódios. Considerando o tipo de coisa que ele fala, provavelmente ele ouviu realmente todos os episódios que ele comenta. Então, o Darley aí é uma pessoa que a gente tem que dar o braço a torcer, que ele realmente ele comenta em tudo, Edu. O Darley é um cara presente, né, velho? É. Ele é onipresente no Podosfera. Eu não sei o que aconteceu, provavelmente foi o estagiário que fica. Se vocês não sabem, é o estagiário que coleta os comentários e os e-mails pra gente ler. Então, como não tava na nossa lista, a gente achou que ninguém tava comentando. Então é culpa do estagiário, você já fica sabendo aí já. Por isso que ele não foi efetivado ainda, por essas e outras. Por essas e outras, vocês nem estão sabendo. É. Mas então, continuando Darley, aqui... Darley, obrigado, viu, Darley? Darley, brigadão, cara. Bom, então, Edu, seguinte, eu esperava que nós fôssemos receber mensagens de áudio, muitos e-mails, muitas mensagens, né? Mas hoje em dia parece que isso é bem difícil de fazer. Então a gente recebeu 2 mensagens aí de felicitações pelo episódio 100, né? De acordo com o tempo que a gente vem pedindo coisa e tal, o pessoal mandar, a gente recebeu de 2 pessoas. Vamos ler as mensagens das 2 pessoas e agradecer aí por eles estarem ouvindo a gente aí há tanto tempo, ok? Ok, cara, vamos lá, a gente vacila, mas não falha. E a gente tem um e-mail aqui, ó, do Rafael Barbosa, que é um nosso grande parceiro lá do grupo do Telegram, tá sempre ativo lá, participando das conversas e das brisas. E ele diz aqui o seguinte: eu conheci o cast há um certo tempo atrás, procurando por coisas nostálgicas. Se não me engano, foi no cast de coisas que não existe mais, o cast 17. Claro que eu não conheci na época do lançamento, mas desde o da Tectoy eu acompanho toda semana. O que eu posso dizer é que eu sou um muito grato por todo mundo e pelo esforço de fazerem o cast. Fiquei muito, mas muito chateado quando acabou. Fiquei contente de citar o meu nome, mas muito triste pelo fim. O sentimento que eu tenho é de amizade pelo pessoal, porque dificilmente eu vou encontrar qualquer um dos integrantes. O único que é possível é o Edu Filhote, e mesmo assim eu moro mais perto do Rio do que de BH. Eu mudei de estado para sair para casar, mas deixei para trás o convívio com amigos de infância e trabalho, e uma parte disso é suprida grandemente pelos casts, sempre que não é sobre CDZ ou Chaves. Espero que a velha máquina não pare mais e quem se perdeu encontre um bom rumo e quem está junto não saia mais. Observação: Flávio, eu já morei na Freguesia, na Ilha do Governador, em Santa Cruz e em Anchieta e sinto zero saudade do Rio de Janeiro. Ah, olha aí. Olha, achei aí interessante que ele conheceu o Machine pelo episódio que tu não estava, Edu. Né, cara? O primeiro episódio que o Edu não estava, ele foi ouvir. Por isso que ele não gostava do Edu no começo. Mas ele não gostava, cara. Eu não lembro dele não gostar de mim, velho. Eu lembro que ele sempre foi meu fã, sempre gostou bastante, nunca xingou, nunca criticou. Exatamente, que por isso que ele não gosta. Porque quem gosta, manda tomar longe e, né, e abraça no outro dia. Ah, pode crer. É, dessa forma, realmente, eu acho que ele não gosta de mim mesmo, não. E o outro e-mail que a gente recebeu aqui foi do Luiz Jovino, né, o famosíssimo Miauvino lá do Telegram, sempre participando com a gente também nos casts, também sempre compartilhando a gente no Podcast Friday, acompanhando a gente aí grandemente. Ele diz o seguinte: fala, viajantes do tempo, passando aqui para comemorar com vocês a 100ª viagem no tempo. Meu Goku, parece que foi ontem que comecei a ouvir o MachineCast. Bem, meus parabéns e que venham mais viagens bacanas e fantásticas e, como sempre, vida longa à velha máquina. Pô, brigadão aí, Luiz, também. Você tá sempre aí junto com a gente. Faz parte da nossa história, você, o Rafa. Muita gente aí que não mandou e-mail, não mandou um comentário, mas faz parte também junto com a gente. A gente considera vocês assim mesmo. A gente gosta de vocês. Beijinho. Então tá, Edu. Então essa aí foi a leitura, né, das mensagens de felicitações pelo episódio 100 que a gente recebeu, né? E, como eu falei, eu ia colocar durante o episódio. Como não teve mensagem de áudio, coisa e tal, tipo que nem foi no... Quem ouviu o episódio demo, né? Lembra que teve várias mensagens de áudio durante o episódio. Eu queria mais ou menos fazer igual, mas só que, né, sem o podcast ser lançado, a gente teve infinitas mensagens de áudio pra colocar. E com um episódio com 100 episódios, não tem nenhuma. Nenhuma. Né, cara? Faz parte. Então tá. Faz parte. E deixar um agradecimento muito especial aí também a todos vocês que nos acompanharam nesses 100 episódios numerados aí do MachineCast, fora os outros aí. Né, Tim Lu? Sim, sim. Pois é, fora os outros, exatamente. Tem vários, vários. Vários outros. Do Machine são... Com 100, são 103. Porque tem o Beta, tem o... Demo. O Demo. Eu acho que é isso, não tem mais nenhum especial, né? Tem o Alpha, mas ele não tá online. Então é isso aí. Acho que é 102 oficiais. É. 102, olha só. Fora os outros casts que tivemos ao longo do caminho. Sim, né? Sim, nossa, vários. Aquele abraço especial a todo mundo que fez parte da nossa história junto com a gente. Sim. Esteja hoje gravando com a gente, esteja em projetos à parte, ou esteja não fazendo nada como o Zu. O Zu tá fazendo assim. O Zu fica jogando o dia todo. É, tá vendo? Já faz algo. Espero que o pessoal tenha gostado aí da nova cara do site, a nova cara das artes, né? Pro pessoal que só ouve no agregador, vejam as artes, vocês não sabem quanto vocês perdem de referências legais lá nas artes. Às vezes tem diversão garantida só de ver uma imagem. É verdade, altíssimas referências lá. Então é isso, galerinha. muitíssimo obrigado. Sem abraços, sem beijinhos, sem muitíssimos obrigados. E nos vemos aí pelos próximos 100 episódios do Machine Cast. Então é isso aí, galerinha. Valeu, Team Blue. Isso aí. Valeu, galera. Tchau. Off Topic. Cara, eu ia falar de outra coisa aqui, mas já que tá todo mundo falando episódio 100 de desenho, acho que todo mundo vai ficar nisso, eu vou falar de um desenho então também. Tu não sabe, de um pô. Anime. Tu não sabe. Né? Não sei. Então, vou falar, mas vou falar de um anime. É, Edu tem... Olha só, Edu agora tá ficando com medo de ser diferentão. Olha só. Ah, então beleza, eu vou falar do meu original aqui, vou falar da edição número agora, 100 agora, do Homem-Aranha. Ah, agora ficou influenciado, agora é o cara influenciadão, olha só. Não, ele é um maldito. Não se escapa para nenhum lado mesmo, hein? É, mas enfim. Você acabou de ouvir Machine Cast. Compartilhe, comente no site machinecast.com.br.